Atenção! O Pancadão Peugeot chegou para estremecer tudo. O som automotivo que estremece tudo. Pancadão. Pisou o pancadão. O pancadão. Myself up and not do it again. I can't believe what I did for love. show chegou para estremecer tudo. Yeah. Saca Praia. É a onda do momento. Acesse estúdio DJ Tylon.com. As melhores vozes do Brasil. O Pancadão, o som automotivo que bate pesado. Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. Then show the world a burning light that never shines so bright. O Pancadão, o som automotivo de Belém do Pará. Peugeot, o Pancadão, o som automotivo que estremece tudo. Pancadão. Esse é o som automotivo. Bota no vermelho, camarada. Eu vou tratar da natureza. Eu vou cuidar de perereca. Perereca, perereca, perereca. Perereca, perereca, perereca. Beijou o pancadão. Olha quem tá vindo ali. Beijou. Olha quem tá vindo ali. Beijou. Esse é o som automotivo. Beijo, pancadão. Curtindo sua praia, rolando uma gelada. A marquinha é sensação, sua marquinha é sensação. Rolé no meu Itai, delícia chega mais. Aqui tô de patrão, é, aqui tô de patrão. É que delícia pra fazer. Olha, olha o que ela faz, olha o que ela faz. Olha o que ela faz. Eu desci vou até o chão, desci vou até o chão. Eu desci vou até o chão. Eu cheguei no baile, um novinho me chamou. Não tô de fofoca, não tô de caô. Ele me perguntou por que eu vivia sorrindo. Tô curtindo. Beijo, o pancadão. Um pancadão de Jô chegou para estremecer tudo. Gostosinho, devagarinho, desce novinha com a mão no joelhinho. Tá gostosinho, devagarinho, desce novinha com a mão no joelhinho. E vai amaciando, e vai amaciando, e vai amaciando, e vai amaciando. Automotivo de Belém do Pará. Agora vamos juntos curtindo o Badala. Todo mundo reunido, o animal já tá na área. Agora vamos juntos curtindo o Badala. Todo mundo reunido, o animal já tá na área. Equipe, 100% solteiro, são 10 anos de tração. Equipe, 100% solteiro, é de Cubiteu, é da Evolução. DJ Fabrício Incomparável. Mauro e Maurício do Estúdio Dois Irmãos. Produzindo os melhores CDs do Pará. É gostosinho, devagarinho. Com a mão no joelhinho. O incrível chegou. Sou um crocodilo, amor. O animal toca tudo do Pará. O animal toca tudo do Pará. Esse é o som automotivo. Beijo, pancadão. Beijo, pancadão. Ligo pro seu celular, solta a caixa postal. Amor, liga pra mim, quero ter você aqui. Liga que eu vou te buscar. Depois vamos curtir, só eu e você aqui. O incrível chegou, de bateve dando show. Vou com os irmãos, bobo e giro tensão. Ao som dessa canção, vou te dar meu coração. Toca pra nós aí, DJ Marlon Beat. O incrível chegou, sou crocodilo, amor. O animal O Pancadão, o som automotivo que estremece tudo. Ligo pro seu celular, solta a caixa postal. Amor, liga pra mim, vou ter você aqui. Meu coração é seu, tome. E ele é todo seu, tome. Vamos.

Sucesso. DJ Betinho Isabelense. Produções de áudio profissionais. DJ Adriel de Mosqueiro. DJ China, insuperável. Beijo Pancadão. Quando penso em ligar pra você, eu me escondo de todas as portas. Eu não quero criar esperança. Controlar, controlar, controlar. Gata, não dá pra mim. Chegamos perto, me agarra desse jeito, meio atrevido. Tu sabes que eu gosto do teu jeito, pra mim tudo é perfeito. Então baby vem, não tenha medo, me agarra, toca em mim, me aperta, me amassa. Assim não dá, estou a gostar, não consigo me controlar. Tem cuidado, me provoca, não dá mesmo para parar. Cada não dá pra me controlar. Atenção! O Pancadão Peugeot chegou para estremecer tudo. Vem ser feliz com eu, vem viajar mais eu, vem conhecer um mundo de amor que você nunca conheceu. Porque ele não te deu. Dá pra ver dentro dos teus olhos que aquele cara só te faz sofrer. Fala de amor, mas é só teoria, na prática machuca você. Eu choro com as suas lágrimas, eu sofro com seu sofrimento. Eu não posso ser estudado, mas conheço bem o que é sentimento. Olha só como tu é bonita, parece até que foi feita com as mãos. Se fosse eu no lugar dele, pra não te perder, eu prendia você. Eu ele não te merece não, deixa ele parar de tanto sofrer, sai dessa vida de ilusão. Se você quer amor de verdade, é só deixar eu amar você. Vem ser feliz com eu, vem viajar mais eu, e vem conhecer um mundo de amor que você nunca conheceu, porque ele não te deu. Vem ser feliz com eu, vem viajar mais eu, e vem conhecer um mundo de amor que você nunca conheceu, porque ele não te deu. Vem ser feliz com eu, vem viajar mais eu, e vem conhecer um mundo de amor que você nunca conheceu, porque ele não te deu. Vem ser feliz com eu. Pancadão. Me disse a verdade, me disseram que está caçando. Tu não sabe como estou sofrendo, escuta aí o que eu vou te dizer. Vieram falar que há tempos você vinha me enganando, já tava até fazendo outros planos, e que um dia ia me deixar. Eu tava te amando, eu tava te amando. Covardia, cê me enganar. Você não sabe o que é amar. Eu tava te amando, eu tava te amando. Covardia, cê me enganar. Você não sabe o que é amar. Eu me apaixonei, eu me dediquei, eu me entreguei somente a você. Dei todo o meu amor, mas você não cuidou. Tô chorando por ti, sofrendo por ti, bebendo por ti. Você não sabe o que é. Pancadão, o som automotivo que bate pesado. Que eu tô curtindo a vibe com o meu som ligado. Chegou a Patricinha na cena da embaixo. Ela ficou pirada com o meu paredão. Agora toda hora é da cena até o chão. Se eu desligar o som, ela faz cara de choro. Se eu ligar o som, ela vem dançar de novo. Acho que a Patricinha já ficou no grau. Só quer ouvir meu som. Pau, pau, pau, meu som é pau. Pau, pau, pau, meu som é pau. Pau, pau, pau, meu som é pau. Pau, pau, e o avião é pau. E aí, festa das flores, Mardônio. Sala o cabeção. Tchau, um homem no sapato, tá comigo. Olha que eu tô curtindo a vibe com o meu som ligado. Chegou a Patricinha na cena até embaixo. Ela ficou pirada com o meu paredão. Agora toda hora é na cena até o chão. Se eu desligar o som, beijou o pancadão. Ela faz cara de choro. Se eu ligar o som, ela vem dançar de novo. Acho que a Patricinha já ficou no grau. Só quer ouvir meu som. Pau, pau, pau, meu som é pau. Olha aqui que meu som é pau. Pau, pau, pau, meu som é pau. Pau, pau, pau, meu som é pau. É pau, é pau. Meu som é pau. Vai. Meu amigo Abel, são fortos. Massa Freira. Do Tomarão de Pesqueira. Eu tô curtindo a vibe com o meu som ligado. Chegou a Patricinha na cena da embaixo. Ela ficou pirada com o meu paredão. Agora toda hora é descendo até o chão. Se eu desligar o som, ela faz cara de choro. Se eu desligar o som, ela vem dançar de novo. Acho que a Patricinha já ficou no grau. Só quer curtir meu som. Meu som é pau, pai. Olha que meu som é pau, pau, pau. O avião é muito pau, pau, pau. Menina, ela quer. Opa! Bora, Rica! Atenção, atenção. Esse é o som automotivo. Beijo, pancadão. Só quero o seu dinheiro. Se quer mulher bonita, então vai ter que gastar muito. Possessivo. Possessivozinho. Se você não gostar, vai ficar aí sozinho. Vim cantar essa aqui porque aqui em Teresina só tem bolsinha estourada, hein? Foi que disse pra você que eu quero te amar. Você é um absurdo. Foi que disse pra você que eu quero casar. Nasci pra andar de carro, te deixar tio pra fuma solida. Mereço tudo. Cantem meninas, cantem meninas. Só quero o seu dinheiro. Se quer mulher bonita, então vai ter que gastar muito. Você se bolsinha R10. Beijo, o pancadão. Vai, neném. O som automotivo da galera. Vem, neném, olha pra mim. Sucesso, curtição. Foi que disse pra você que eu quero casar. Foi que disse pra você que eu quero te amar. Nasci pra andar de carro e beijadinho pra rua solida. Mereço tudo, menos que... Vai, menina, vai, ó. Só quero... Se quer mulher bonita, então vai ter que gastar muito. Você... Peugeot O Pancadão. O som automotivo que estremece tudo. Diz que ia me pegar e hoje tinha sacanagem. Que era a maluca, que era da malandragem. Mas na hora H, fiz. Tô vendo que você é muito gênio e pouco uísque. Bem que me falaram que gosta mesmo de aparecer. Falava que seu beijo era o mais gostoso. Se chegasse perto ia ser perigoso. Por um momento quase acreditei. Da malícia até assustei. Mensagem provocante no meu celular. E aquela foto? Prefiro nem comentar. Ó, meu amor, lembrar de tudo que você disse. Nossa noite ia ser top. Tirando a roupa, só nós dois e tudo mais. Cala minha boca, fala menos e age mais. Diz que ia me pegar e hoje tinha sacanagem. Que era a maluca, que era da malandragem. Levanta a mão! Tô vendo que você é muito gelo e pouco uísque. Diz que ia me pegar e hoje tinha sacanagem. Que era a maluca, da malandragem, mas na hora H. Tô vendo que a birna é muito gelo e pouco uísque. Cadê a sacanagem? Cadê a malandragem? Chegou na hora H. Peugeot, o pancadão. Tô vendo que você é muito gelo e pouco uísque. Amigo Pedro Neto Meira, André Camusa, Roberto no Monteiro, Celso Luiz, Enio. Amigo Rafael Sá, Porta Neto. Gostoso. E se eu chegasse perto ia ser perigoso. Por um momento quase acreditei. Tanta malícia até assustei. Mensagem provocante no meu celular. Fui do gaio. Oh, meu amor, lembrar de tudo que você disse. Que a nossa noite ia ser top. Ia ser chique. Tirando a roupa só nós dois e tudo mais. Cala minha boca, fala menos e age mais. Diz que ia me pegar e hoje tinha sacanagem. Que era maluca, que era da malandragem. Mas na hora H, tô vendo que você é muito gelo e pouco uísque. Diz que ia me pegar e hoje tinha sacanagem. Que era maluca, que era da malandragem. Tô vendo que você é muito gelo e pouco uísque. Cadê a malandragem? Vixe, cadê a sacanagem? Tiaguinho Divulgações, o moral de Macaúba. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima e pim, o é vagabundo. Beijo, um pancadão. Aceita, pelo ralo tá passando. A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. A novinha não me quer, roça vai. Eu disse roça, roça peronela que ela gosta. Roça, roça peronela que ela gosta. Roça, roça peronela que ela gosta. Roça, roça peronela, vai. Olha a novinha não me quer, só porque eu vim da roça. A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. A novinha não me quer, roça vai. Eu disse roça, roça o pente nela que ela gosta. Roça, roça o peronela que ela gosta. Roça, roça o peronela que ela gosta. Metaleira, Fábio! A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. A novinha não me quer, só porque. A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. A novinha não me quer, todo mundo roçando, vai! Eu disse roça, a sopeira nela que ela gosta. Nossa, a sopeira nela que ela gosta. Nossa, a sopeira nela que ela gosta. Nossa, a sopeira nela. Olha, novinha não me quer, só porque eu vim da roça. Eu não rio, não me quer, só porque eu vim da roça. Não rio, não me quer, só porque eu vim da roça. A novinha não me quer, roça, mamãe. Eu disse roça, a sopeira nela que ela gosta. Nossa, a sopeira nela que ela gosta. Nossa, a sopeira nela que ela gosta. Nossa, a sopeira nela. Eu disse roça, roça, roça, sopeira nela que ela gosta. Olha que roça, a sopeira nela que ela gosta. Nossa, roça, sopeira. Beijou o pancadão. Ei, faz aquela rodinha aí, chama as amigas. Fica daquele jeito. Fica daquele jeito. Amiga. E a galera da rodinha batendo palminha, te valorizando e você indo até o chão. E a galera da rodinha batendo palminha, te valorizando e você indo até o chão. Não chora. Vai na frente no espelho, dá um grau no cabelo, faça uma maquiagem, festa, saia curtinha. Simbora, hoje a noite é nossa. Bora descer pra balada, fazer uma rodinha, bora tomar uma rodada e fica piradinha. E dança, a noite é uma criança. E a galera da rodinha batendo palminha, que valoriza. DJ Fabrício Incomparável, DJ Mauro e DJ Maurício, do Estúdio Dois Irmãos, produzindo os melhores CDs do Pará. Pancadão Peugeot chegou para estremecer tudo. MC Sapão, featuring DJ Detona. Vou desafiar você, você diz que sabe dançar, você diz que sabe mexer, vai ter que me provar. Eu vou pagar pra ver, você diz que não se cansa, que na balada é a rainha da dança. Vou desafiar você, você diz que sabe dançar, você diz que sabe mexer. Você diz que rebola, então vai, então vai, então vai. Provocando ela mexe, então desce, realmente rainha, ela acaba comigo. Já provoquei top também de estilo. Quando empina e faz o quadradinho, então rebola. Rebolando ela desce, então desce. Realmente

Essas mina é foda, elas são tudo sem limite. Convoca as amigas porque hoje tá pro crime. A moreninha senta naquele pique. A lourinha senta naquele pique. A pretinha senta naquele pique. Tudo se manda serinho e as danadas não resiste. Grita as mulher que hoje estão pro crime. E um só movimento. Pois senta, senta, senta, tem limite. Pois senta, senta, senta, tem limite. Pois senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ela senta, senta naquele pique. Ela senta, senta naquele pique. Ela senta, senta naquele pique. Convoca as amigas porque hoje tá pro crime. O Pancadão. Respeitável público, o circo tá chegando. Eu sou a MC Jess e faço mágica dançando. Eu vou fazer você dançar, eu vou fazer você mexer. Vou te hipnotizar e você vai me obedecer. Eu sou gostosa, sou bonita e vou mostrar como se faz. Ainda mais se for gostoso, aí eu quero mais. Joelho na cartola é coisa do passado. Moda agora é magicado, rebolado. Atenção mulherada, o show vai começar. Eu balanço a varinha e vocês vão me acompanhar. Atenção mulherada, o show vai começar. Eu balanço a varinha e vocês vão me acompanhar. Piririm, piririm, pim, pim, a Jessy rebolar. Pancadão, o som automotivo que bate pesado. Respeitável público, o circo tá chegando. Eu sou a MC Jess e faço mágica dançando. Eu vou fazer você dançar, eu vou fazer você mexer. Vou te hipnotizar e você vai me obedecer. Eu sou gostosa, sou bonita e vou mostrar como se faz. Ainda mais se for gostoso, aí eu coisa do passado, a moda agora é a mais lado. A vizinha novinha no grau, sabe o que ela quer? Pisou! Tava no fluxo, a vizinha novinha no grau, sabe o que ela quer? Creu, creu, ela quer creu, creu, toma creu, creu, toma. Toma que toma, toma, toma. A vizinha novinha no grau. Toma que toma, toma, toma. Beijou o pancadão. Toma que toma, toma, toma. Sabe o que ela quer? Toma, toma, toma. Que grave é esse, pretinha, que teu bumbum balança. Que grave é esse, lourinha, que teu bumbum balança. Que grave é esse, moreninha, que teu bumbum balança. Que faz tum. A menina dança, e faz tum tum tum e a menina dança, e faz tum tum tum e a menina dança, faz tum tum tum tum tum tum tum tum e a menina dança. É o novo pique na comunidade, dança os adultos e também as crianças. É o novo pique na comunidade, dança os adultos e também as crianças. Quando as crianças faz que faz tum tum tum e a menina dança, e faz tum tum tum e a menina dança. Convoca todas amigas, convoca todas as crianças. E quando o grave tocar, geral se envolve na dança. E faz um beijão, o pancadão. E faz tum, tum, tum, e a menina dança. E faz tum, tum, tum, e a menina dança. E faz tum, tum, tum, e a menina dança. Beijou, o pancadão.